as sombras, eu caminho só, o peito apertado, a dor que é maior, mas sei que a estrada que me desafia guarda a luz que um dia vai brilhar em mim. Cada lágrima que cai, eu sinto como chuva que alimenta o destino. E mesmo em meio à escuridão, eu busco força na imensidão. Luz, coragem, a jornada vai seguir. Passo a passo eu começo a descobrir. Cada queda eu renasço outra vez. Esperança é o que me faz ser quem sou. Eu vou além do que a dor deixou. Sinto o calor, mesmo que longe, ainda resta o sabor de memórias doces da minha infância, onde a coragem brotava da esperança. Caminho em meio ao mar de incerteza, mas agora sinto a leveza, pois dentro de mim a chama acendeu, a fé que um dia adormeceu. Luz, coragem, a jornada vai seguir. Passo a passo eu começo a descobrir que em cada queda eu renasço outra vez. Esperança é o que me faz ser quem sou.